falando em Deus, a gente inicia falando do tema dessa noite, que é o limite da dor. E o ser humano, desde os mais primitivos, quando a gente busca lá informações nas histórias, ele já tinha consciência, mesmo que sem saber como, mas ele já tinha consciência da existência de Deus. É inato, intrínseco ao ser humano. E esse Deus, a gente chama ele de Pai, né? Pai do céu, Pai nosso. Porque a gente entende que a vida é criada por Ele. Por isso, a gente denomina Pai. Por ser o nosso Criador, a fonte da nossa vida. E entre os atributos de Deus, a gente sempre cita, né? Que Ele é bom e Ele é justo. De que forma que Ele manifesta essa bondade e essa justiça, se não pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, espíritos encarnados, numa nova oportunidade de experiência na vida material? Porque se não houvessem novas oportunidades, se nós tivéssemos apenas uma única vida, como seria, né? Teríamos que ser já perfeitos para não errar, para aproveitar ela e sair dela plenos. Mas a gente sabe que não é assim. Então a gente precisa, como um estudante, de retornar para aprender, para se aprimorar. Outro dia nós falamos, né, qual o objetivo da reencarnação. E o objetivo principal da reencarnação é o aprimoramento do Espírito. O nosso aprimoramento. É bom de falar nosso, porque senão parece que o Espírito é fora. O Espírito é o que a gente é. A gente às vezes acredita que a reencarnação é simplesmente para a gente pagar o que a gente fez. É uma espécie de castigo pelos erros cometidos no passado. É uma visão dura, né? Se fosse assim, aquele Deus que a gente diz que é bom e que é justo, ele seria um Deus vingativo. Então não haveria, não seria Deus, né? Então, desses nossos objetivos encarnatórios, o principal é o aprimoramento. É claro que, dentro dessa jornada e dessa visão de aprimoramento, a gente precisa rever os erros do passado para aprender e modificar. Chega a ser simples, né? A teoria é bastante simples. É fácil da gente entender. E o exemplo sempre, se a gente pega e compara com o exemplo da criança e do crescimento, e de que à medida que ela vai crescendo, ela vai deixando de cometer alguns erros, assim acontece também com o espírito. À medida que a gente vai evoluindo, vai amadurecendo espiritualmente, a gente não comete mais alguns erros. E esse Deus bom, ele nos criou e disse para nós assim: vocês têm a liberdade de fazer o que vocês quiserem. Vocês têm o livre arbítrio das escolhas. Vocês podem decidir o que fazer em cada situação. E através do livre arbítrio é que a gente adquire o merecimento para tudo aquilo de bom que nos acontece e, ao mesmo tempo, a responsabilidade por aquilo que a gente fez e, vamos dizer assim, que não ficou bem feito. Para não ficar falando tanto em erro, vamos dizer assim, né? Não ficou bem feito. E a gente ainda não entendeu, talvez, o processo, por isso não fizemos direito. E nesse ir e vir, né? Nesse livre-arbítrio, onde a gente é chamado novamente para uma nova reencarnação, a gente tem situações, e nos dizem que nosso planeta é um planeta onde todos nós nos deparamos com o sofrimento. Ninguém está isento de sofrimento. Mesmo que a gente olhe algumas pessoas e ache que elas têm uma vida muito boa, talvez a gente não saiba da realidade da vida dela. Então a gente apenas julga sem conhecer. Todos nós estamos aqui para aprender. E nessa questão do sofrimento, muitas vezes a gente acha que ele é injusto. A gente reclama da vida, a gente acha que é demais, a gente acha que Deus errou com a gente. Se a gente não acha, a gente já ouviu, né? Muitas vezes, isso como exemplo. A gente acredita, então, além de não acreditar, então, que Deus é Deus, a gente acredita que a gente sabe mais do que Ele, porque a gente está julgando o acontecido. É um grande erro, né? Uma grande ilusão da nossa parte. E dentro desse processo evolutivo, dentro desse sofrimento, nos foi dito que a gente aprende de duas formas, através do amor e através da dor. O que é aprender através do amor? Através dos exemplos, né? Ou a gente ter consciência, mesmo que limitada, de quem nós somos, limitada porque não temos consciência plena, mas ter consciência de quem nós somos e do que nós estamos fazendo e pensar, de repente, o máximo possível sobre cada atitude que a gente vai realizar. Aprender com amor. Aprender com amor aqui dentro, cada vez que a gente abre aqui, e quando a gente sai até dos textos bíblicos, porque parece às vezes tão longe, tem vários textos aqui que foram dados pelos Espíritos na confecção desse livro, textos que têm 100 e poucos anos, que dentro da jornada do Espírito é muito pouco, então eles são mais atuais, eles são mais próximos de nós, e eles revelam uma sabedoria muito importante. Então, através, não só desse, mas é um exemplo, a gente pode aprender pelo amor. A gente pode tentar escutar aquelas palavras do Cristo e colocar elas na nossa frente para ver se será que são verdadeiras, será que tem sentido aquilo que ele nos disse. Se eu tentar fazer aquilo ali, será que... Eu sempre tenho como exemplo a Madre Teresa. Uma vida de sofrimento, na nossa visão, mas uma vida de dedicação aos outros. Será que ela está onde nesse momento? Que a gente admira, a gente aprendeu com o exemplo dela. Então, aquele é o caminho, ou aquele é um dos caminhos. Mas também tem um aprendizado através da dor. O que é aprender com a dor? Nós todos, eu disse, estamos vinculados a um sofrimento, cada um ao seu. O que adianta eu ter um sofrimento físico ou moral e eu não aprender com ele? Eu não aproveitar aquele sofrimento e tentar refletir o que ele quer de mim, o que ele quer me ensinar com aquela dificuldade? O que eu posso fazer daquilo uma oportunidade de crescimento espiritual? A gente se limita sempre na questão material. A gente olha sempre a questão material. Ainda hoje eu vi uma pessoa dizendo que ela teve contato com uma pessoa que está doente, uma pessoa que está lutando bastante contra uma doença, e quando ela faz uma etapa, parece que surge outra coisa. E ela disse que no lugar daquela pessoa, ela desistiria de qualquer tipo de tratamento. Ela deixaria as coisas acontecerem naturalmente. Será que aquele sofrimento que aquela pessoa está passando, ou outras que a gente pode conhecer, eles são em vão? Eles são desnecessários? Eles são um sofrimento do corpo apenas? E que assim que a gente desencarna, acaba? Qual é o limite da dor? Essa é a questão de hoje. Qual é o limite da dor? O limite da dor é a nossa compreensão. Porque quando a gente percebe que a dor física, ela tem um tempo, mesmo que esse tempo sejam anos, seja os anos de uma vida inteira, a gente volta para a questão: Deus, será que ele errou em decidir para mim, que nem foi ele que decidiu, né? Mas vamos dizer assim, que aquele sofrimento seria necessário? Se aquilo é meu, é para o meu bem, do Espírito, eu vou tentar desistir? Como vai ser na próxima etapa? Vou vir saudável, usando só o exemplo da doença? Então é uma grande oportunidade da gente evoluir. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem. O que ele quis dizer com isso? Há mais de 2000 anos, ele já falava que aquilo é uma dor do Espírito. É para o Espírito evoluir, não é o corpo. O corpo é passageiro. Quantas pessoas às vezes perdem um membro e continuam a vida? Quantas pessoas têm fisicamente menos do que nós e talvez façam mais do que nós? Então isso não pode ser uma situação de desistência. É muito maior do que isso. A oportunidade que a gente tem, a oportunidade de estar nesse momento vivo, é por algum objetivo. E esse objetivo, ele é grande. Ele não é só para nós. Todos nós estamos sendo vistos, somos exemplos para aqueles que estão perto de nós. Então, às vezes, a nossa resignação, a nossa determinação, a nossa obediência, ela é exemplo. Porque a desistência, ela só transfere para mais adiante o problema. A gente sabe disso porque fisicamente a gente passa por as mesmas situações. Quando a gente evita de resolver um problema, o problema não se resolve. Ele continua ali nos aguardando. Então o limite da nossa dor, ele é proporcional a cada um, ao enfrentamento, à forma como a gente vai encarar essas situações.